Olá para você, futuro beta da Liga, que está nos ouvindo no penúltimo episódio desta série, que foi feita com todo amor e carinho. É, nota da roteirista, suor, sangue, lágrimas e noites mal dormidas também. Cara, isso foi para ajudar vocês a entrarem para esse lugar maravilhoso que é a Liga dos Betas. Eu sou a Clara. E eu tô aqui uma última vez com o rosto mais cobiçado do MetaCast, Douglas, e que tá sensualizando sem camisa. Gente, de onde é que isso surgiu? Cobiçado. Tá, eu sei, eu sou maravilhoso, mas, pô, não precisa explanar, né? Nossa. O que mais me atrai em você, DG, com certeza é sua humildade. Ah, com certeza. Eu sou lindo, eu sou muito, muito, muito maravilhoso e humilde. Hoje a gente vai falar sobre a pergunta que não quer calar. Na Liga dos Betas, basta apenas saber, Beta? Cara, Clara. Tadinho. Eu acho que a senhora tá querendo nos colocar na bela da sinuca de bico. Ai, Clara. Do que tu tá metendo a gente, hein, Cúria? mas vamos lá, né? Se não é pra causar o caos, eu nem levanto da minha cama. Vamos soltar essa vinheta e responder essa pergunta logo. Vinheta! Pra quem gosta de ler... e pra quem gosta de escrever... Tá bem, criancinha? O podcast da Liga dos Betas do Nia Fanfiction. Você vai se arrepender tanto, ele devia ter deixado a Clara. Porque você tá falando, parece que eu tô com fome. A culpa é sua, Evelyn. Round 1. Cara, hoje a editora não quer rodeios. Então, se é pra ir pro Round 1, vamos que vamos. Ô, tia! Eu faço as betagens tão lindas as betagens que eu faço, as minhas betagens. Tá pensando em betar uns bons textos na Liga dos Betas, certo? Olha só, criancinha. Ajudar os autores é a atividade primordial da Liga dos Betas, tá bom? Então, por isso é que nós tentamos priorizar ao máximo, né? Podemos. E... assim, contudo, porém, todavia, entretanto, eu tenho que te dizer que, pra ser beta da Liga, não basta apenas saber betar um texto. Pois é. Muitas pessoas acabam fazendo teste pra ser um beta, pensando que só precisa disso. Ah, eu vou betar o texto e pronto. Mas não é bem por aí. A Liga procura pra si um perfil de beta, e esse perfil vai muito além do beta que sabe betar. Tá, é lógico, ninguém mesmo chega com esse perfil aqui na Liga. É algo que vai sendo desenvolvido com o tempo, mas você deve saber que se você entrou pra Liga dos Betas, você tem que estar disposto a ser este beta do qual a gente vai falar nos próximos minutos. Sim. Round 2. Mas ô louco, gente, peraí. É alguma coisa, tipo, muito difícil. Pra ser beta da Liga tem que ser, tipo, saber passar, lavar, cozinhar, tricotar, fazer karatê, bordado, ponto cruz, desenho, tocar tamborete, jogar xadrez, fazer pão, essas coisas era toda. Exatamente. Não, brincadeira. Tá mentindo, né, querida? Mentira. Se bem que sim, você precisa muito aprender a fazer muitas coisas aqui na Liga. Mas é de um consenso geral que o mais importante é esteja disposto a aprender, sabe? Então, até porque ninguém nasceu sabendo das coisas, certo? Então assim, a gente aprende uma coisa nova a vida inteira. Logo, se você quer ser um bom beta na Liga dos Betas, você tem que estar disposto mesmo a aprender, sempre. Né? Esteja disposto a aprimorar suas betagens, esteja disposto a aprender novas habilidades, porque assim, se você acha que a gente só chega, revisa o texto e adeus, tchau, tchau, não é assim. A Liga dos Betas, ela tem muita coisa, né? Tem muitos cômodos nesse nosso castelo infinito. Né, o DG, você concorda, né? Porque Assim, definitivamente, a gente aprende muita coisa. Eu meio que não imaginava que eu aprenderia a ser host. Gente, chique isso. É, com certeza. Mas vamos seguir, vamos seguindo. Além de estar disposto a aprender, a Liga procura por gente que preza pelo bom convívio com as outras pessoas. Evitar discussão desnecessária, essas coisas chatas. O que acontece quando convive com as pessoas, mas é sempre bom evitar coisinha, sabe, picuinha. É claro que há pessoas que têm mais facilidade de interagir com as outras, que também possuem mais tempo para fazer isso que as outras. Tem muita gente na própria liga que é mais interativa, tem mais gente que é mais isolada, só aparece assim, oi, sumido, sabe? Igual parente. Cada um é cada um, mas tipo, a gente sempre preza por estar todo mundo dialogando. Num ambiente agradável. É, sim. Mas sempre que possível. Se você conseguir contribuir com a liga, fazendo dele um ambiente mais agradável para convívio, é sempre bom, né? É sempre melhor. Ah, sim, com certeza. E a outra coisa da qual a gente pode comentar também, e que vários de vocês já devem saber, é que a liga, ela possui, assim, vários segmentos. Vários segmentos. O BetaCast, foi como eu comentei ainda agora, né? Então, assim, o BetaCast é a prova disso. Sim. Que é um podcast feito pelos membros da liga, entendeu? É totalmente voluntário. Sabe? Então, assim, tudo que a gente faz, a gente pensa em ajudar a comunidade que gosta, entendeu? De ler, de escrever. E tem gente que gosta também de revisar. Por isso que tem esses malucos aqui. Então, assim, além do BetaCast, né? A gente já falou isso aqui. A Liga, ela tem um grupo de interação no Facebook, que é o SBLAN. Tem o blog. Tem o vlog no YouTube. Nossa. Eu acho que tem gente que mora na Liga. Tem gente que mora, assim, que vive na liga. Que mora, Alguns betas costumam dizer que daqui a pouco a liga tá virando uma empresa, né? De todos os segmentos bacanas que ela possui. Esse é o plano. Vamos dominar o mundo. Mas, assim, por que existem esses segmentos? É porque tem diversos betas trabalhando nesses projetos, entendeu? Mas aí você pode falar assim, nossa, Douglas, eu não sei fazer nada, não sei editar um vídeo, eu não gosto de falar em frente de câmera, eu não sei fazer tabela de Excel, nem eu, inclusive. Eu não mexo em blog, eu não sei fazer nada dentro de betagem. Amigo, a gente, quando entrou na liga, também não sabia. Vamos focar. Aqui é um lugar pra você aprender, né, cara? Uhum, muita coisa. E, assim, isso é justamente o que eu acho mais bacana, sabe? Porque a maioria da galera que sabe fazer alguma coisa lá dentro, né? Tá disposta a ensinar as outras pessoas a aprenderem diversas dessas coisas, né? Então, assim, pra você poder participar desses projetos, tanto internos como externos, você tem que ter um alguém que chegue e te ajude. E isso é que eu acho mais bacana, sabe? As pessoas estão dispostas a passar conhecimento mesmo, sem nada em troca. Então você, assim, eu costumo sempre falar que tem radialista, tem jornalista, sabe, tem design gráfico, tem um monte de mini profissões, assim, dentro da liga. Tem gente que não sabia nem montar tabela em Excel quando entrou pra liga, né? Ainda não sei, mas vou você vai acabar pegando jeito, porque inclusive eu posso te mostrar como é que faz. Aí, ó, viu? Aí, aprendizado ao vivo, é assim que funciona, gente. A liga é viva. É que é assim mesmo, cara. Então, assim, por participar dos projetos, muita gente acabou querendo aprender, outros aprendendo mesmo, porque aconteceu, tipo, ah, não, faz assim, não, olha por essa aba, vê assim, vê como é que faz, tal. Então, assim, esse ambiente de interatividade, de aprendizado é contínuo. Cara, a Liga é um organismo vivo, é um lugar muito incrível pra você aprender coisas novas e tudo mais, mas como a gente disse no início, você tem que estar disposto a aprender. Sim. É claro, você não vai precisar estar presente no grupo 24 horas por dia. Ninguém tem esse tempo. Clara, poder em pessoa, não tem esse tempo. Ela tem emprego, ela tem dois empregos. Eu não preciso disso. Eu tenho dois empregos. É, mas tipo, aquele tempo que você tiver e você estiver disposto a ajudar, porque a Liga é, antes de mais nada, é um trabalho voluntário. A Liga aprecia, a Liga aceita toda ajuda que você estiver disposto a dar para os projetos. Sim. Que a gente tem, para os projetos que alcançam maior número de pessoas, um público maior, sabe? Sim. Round 3. Ô, tia, então você tá querendo dizer que na Liga é obrigatório trabalhar em algum projeto? Não é. Não é. Assim, na Liga dos Betas você pode sim simplesmente realizar betagens. Mas quanto mais você se envolver em algo, mais isso vai acrescentar pra sua vida, pode apostar. É, com certeza. Então, o conselho que a gente dá é: caso você entre, não tenha medo nem vergonha dos projetos, de participar dos projetos, porque todo projeto precisa, né, de mão de obra. Então, assim, muita gente acaba tendo medo de se envolver nas coisas e tal, porque, eu sou novato, não sei o que, chegou. Gente, uma coisa, quando eu entrei, eu me inscrevi em tudo. Eu saí me inscrevendo em tudo, sabe? Tipo, dane-se que eu não vou ter tempo. Eu vou fazer. Porque é muita coisa legal. É muita coisa legal. Vocês não fazem ideia. Vocês vão entrar no grupo da Liga e um horizonte vai se expandir na frente. Nossa. E você fica assim, gente, como assim? Tem tanta coisa, como eu nunca percebi. Eu quero. Eu quero muito. Se você for animado... Se você for animado pra fazer as coisas que nem eu sou, você vai querer fazer tudo. Eu já tô envolvido com o Betacast, eu já tô envolvido com a página da Liga, eu sou um dos conteúders, eu tô envolvido no Critique.me, eu sou um dos leitores do Critique.me. Tinha umas outras coisas que eu participava também que eu saí, porque eu percebi que não dava tempo, porque... Você parece que tava... Não falei que você tava parecendo que tava com fome. Eu era uma criança na loja de doce, louca. Era, com certeza. Então, mas é mais ou menos isso, né? É, das pessoas, alguns vão assim se atirando, né? E outros acham que são novatos. Ficam com medo, porque são novatos. A gente não tem. Não tem a mesma capacidade. Medo. Aproveita, é maravilhoso. Vocês vão se divertir hoje. Vão trabalhar muito, vão trabalhar, mas vão se divertir hoje. Bom mesmo. Assim, não pensa que as pessoas que já estão há mais tempo vão achar isso ruim, tá? É muito pelo contrário. O que a gente mais quer é que quando os novatos eles cheguem, eles já venham assim, cheio de disposição, né, pra ajudar e tal, e que isso seja realmente aproveitado. Então, assim, a gente ressalta várias e várias vezes, vamos aqui mais uma vez, se você não tem tempo pra mais nada além de betar, não tem problema. Não é obrigatório, gente. Tá? Não é. Mas se você puder se envolver nos projetos, nós apreciamos de coração. Coração. E, gente, é isso. Não tenho medo de se envolver com os projetos da Liga, com a Liga. Essa é uma história de amor. Como eu já falei, a Liga é um organismo vivo que precisa ser vivido. Nossa, bonito, né? É, ficou um pouco redundante. Posso betar sua frase? Pode betar minha frase. Aí, olha que coisa maravilhosa. Ao vivo, gente. Vocês estão vendo vocês estão vendo a beta das betas, Clara de Assis, rainha, betando ao vivo. Não, eu não sou rainha, não. Rainha Sally. Mas, assim, então... Não, nós vamos trazer assim mais algumas histórias de betas da Liga. Numa espécie de diário de bordo, para que todo mundo entenda um pouquinho mais do quanto que a Liga é só amor. Até agora vocês ouviram a gente, que somos hosts do Betacast, mas agora vocês vão poder ouvir histórias de todo mundo aqui na Liga, histórias de como eles entraram, histórias do que eles encontraram quando chegaram aqui, os amigos que fizeram. Vocês vão ouvir histórias muito legais aí. E em breve pode ser a sua. Ó. Não esquece de observar tudo que a gente conversou nos outros programas sobre ouvir seus padrinhos, madrinhas, igual a Ellen acho que tinha comentado e o Michael no primeiro episódio. É, eles vão te dar todo um apoio. Ah, mas eu já sei. Ih, colega. Essa daí é a primeira... É o seu primeiro passo rumo à porta da rua. Porque se você chegar com a atitude de eu já sei, a gente não tá querendo isso. É. A gente tá querendo alguém que queira aprender. Com certeza. E passar o pouco que sabe. Porque o que é pouco... Pra, às vezes pra gente, é muito que problema. A gente sabe que a gente tem que aprender bastante ainda na vida, mas pro teu coleguinha do lado, às vezes, que não sabe a diferença de haver com H e haver separado, sem o H, então, né? Acontece, gente. Né? Acontece, então, venha com disposição pra aprender. Venha com vontade, com carinho, com coração livre, que estaremos todos aqui de braços abertos para te receber. Eu até poderia acrescentar algo, mas depois dessa mensagem, vocês querem mesmo ouvir algo de mim? Gente, é isso. É o que ela falou e é isso, maravilhoso. A gente vai se ver com certeza. Com certeza. Durante o apadrinhamento, porque é comigo mesmo. É com ela mesmo. Exatamente, vocês vão ter que lidar com ela. Um beijo. Beijo. Sim, Ellen, é voluntário. Nós estamos aqui por vontade, não porque você nos amarra e nos chicoteia. As pessoas vão acreditar nisso. Me prometeram um pão com queijo. Me prometeram um pão com queijo. Eu tô esperando até agora. Meu Deus, o que foi isso? Eu tô tentando me segurar, meu Deus. Ai. Caramba, hein? Que merchanzão, hein? Agora vai ter que rolar aquele pão com queijo.